Dinheiro, pela, vertinho, oba, Raimundo, dá-me uma experiência. O que está acontecendo? Eu já previa. Para o jogo começar, tu foste a primeira a jogar. Eu tinha uma certeza que no fim de tudo isso a carta ia sobrar. Eu era o rei de espada, tua dama de ouro. Seu coração é pérola, para mim vale tesouro. Formaria jogo maior se eu fosse.